Ora, viva, boa noite. Bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. Mais um dia que passa, mais um dia que começa. Hoje eu vou começar com uma reflexão de Gandhi, que se intitula A Descoberta do Amor. Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio do sol e desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa em quem nunca chorou. Ganha coragem e dá a quem nunca sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive à sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e falo conhecer ao mundo. Thank you. pergunta sem resposta, não existe vida sem luta. Cada um sofre à sua maneira. O sangue derramado, fruto do amor, é a prova de que a luta aconteceu. O sangue é metáfora do sacrifício. Da persistência. Nada no mundo consegue tomar o seu lugar. O talento não consegue. Nada é mais comum que homens fracassados com talento. A genialidade não consegue. Gênios não recompensados é quase um provérbio. A educação não consegue. O mundo é cheio de errantes educados. A persistência e a determinação, sozinhas, tudo podem, são omnipotentes. Persistir, persistir, persistir. Resistir, resistir, resistir. A resistência é o resultado de uma alma que não se conforma com o sofrimento. Luta incansavelmente, superando as tribulações, vendo além das tempestades um caminho de luz e segurança. Essa alma cresce do tamanho dos seus sonhos e vê nas dificuldades degraus para se alcançar a vitória desejada. Sultans of Sweden. mantermos-nos equilibrados é necessário a força interior. Sem o autoconhecimento, o desenvolvimento interior, perdemos por vezes a autoconfiança e a coragem. E quando as perdemos, a vida torna-se menos fácil. Quando estamos cheios de força interior, o impossível torna-se possível, graças à força de vontade. Como eu amo a minha liberdade, mas como a minha liberdade me saiu cara. A minha liberdade custou-me suor e lágrimas. Mas a recompensa é sentir o coração livre, é sentir que voo mais alto, é sentir que vale a pena viver. Que não vale a pena viver quando estamos em contrarrelógio, quando estamos em não consonância com o que pensamos, com o que sentimos. É importante manter a nossa mente e o nosso coração em consonância. É isso que nos fortalece. É isso que eu chamo conquista da liberdade. Peço demais, teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar. Que no esse amanhã. Quem faz o bem espera o bem na sua vida. Por vezes, o bem demora mais do que o mal. Mas é na esperança que vivemos. É na alegria. Porque sabemos que do bem só podem vir coisas boas. Aguardemos com esperança. Afirma Goethe: quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a sua força, todo o universo conspira a seu favor. Andar do teu nome. nossos sonhos possuem asas. Muitas vezes esquecemos que temos asas para voar. Sonha. E que esse sonho produza uma sinfonia que alegre os outros, se não vejamos como fazem os pássaros. Ao pousarem sobre ramos muito leves, sentem-nos ceder. Mas o que é que eles fazem perante isso? Cantam. Porque foram criados para voar. Eles sabem que possuem asas. Nós também possuímos asas na medida em que sonhamos. O sonho comanda a vida. If I would tell you how much you mean to me, I think you would not understand it. So I'll wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. And I can't stop myself, can I control myself, I am going crazy. I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. I cannot change it, I'm sure not making it one big hell of a fuss. Can I turn my back? Got to face the fact, life without you is hazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. Be with you. Somos muitas vezes impulsionados pelo desejo, mas antes de desejarmos ardentemente uma coisa, devemos examinar primeiro qual a felicidade daquele que a possui. sangue, eu ainda recordo os tambores que ao longe um dia me chamaram. Trouxe à águia a mensagem que o corvo leu, liberada pelo vento aos filhos do sol. Aos filhos do sol! A verdadeira motivação não é aquilo que me anima, mas aquilo que me transforma no dia a dia. Cada ser é um mistério, por isso não acredita em tudo o que vê e em tudo o que falam. Existem coisas e sentimentos nos outros que nós nunca os conheceremos. Somos, por vezes, uns externos e eternos desconhecidos uns dos outros. A vida tem quatro sentidos: amar, sofrer, lutar e vencer. Por isso, ame muito, sofra pouco, lute bastante e vença sempre. Boa noite e até à próxima. Eu sempre gostei de ti, eu sempre. Eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei, nunca pensei que te sentisse só. É só como eu, vive só de ti, correndo só. Sempre assim, gostar de ti. Porque é que tudo acabou? E agora